de que está longe, né, de terminar, né, uma partida aí que está, o mundo está aí xeque-mate, mas as negociações vão ser feitas país a país e vamos ter desdobramentos a cada dia. Mas de uma maneira geral, já podemos afirmar: o comércio mundial será afetado negativamente e os Estados Unidos é que sofrerão mais de imediato com essa perspectiva de inflação e de desaceleração da economia, que vai acabar atingindo o nível de crescimento da economia global. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia. 7:37, a seguir, Minas define protocolo para reforçar segurança nos estádios. No futebol, 4 equipes brasileiras entram em campo hoje pela Libertadores. Já ficou em dia com o IPVA 2025? É 100% digital, mais fácil e eficiente. Basta baixar o MG App no seu celular para emitir a guia e ainda conhecer mais de 100 serviços digitais de trânsito disponíveis. Seu IPVA contribui para melhorias em todo o estado. Fique atento ao vencimento da terceira parcela, de 7 a 11 de abril. IPVA 2025. Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Quer trocar de carro, comprar um imóvel ou aumentar a sua frota? Com o consórcio Porto Bank, até 22 de abril, você paga parcelas 40% menores e sem juros. E tem mais, você pode usar seu consórcio para investir em um imóvel nos Estados Unidos e ainda acumular pontos pagando todas as parcelas com o cartão de crédito. Fale com seu corretor ou consultor ou acesse portoseguro.com.br/consórcio. Consórcio Porto Bank, seu futuro começa agora. Promoção aniversário 32 anos Verdemar. Cadastre-se no Meu Verdemar e concorra a uma das 3 BMW X1 20i GP. Ofertas exclusivas Meu Verdemar. Pão de queijo Verdemar, pedacinhos de queijo congelado 400 gramas, 13,99. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita 3 litros, 32,99. Filé mignon de prima sem cordão, 69,99 o quilo. Cerveja Heineken 600ml, 9,99. Aniversário 32 anos Verdemar. Baixe o app Verdemar até você e saiba mais. Verdemar, sempre o seu melhor. Ofertas válidas até 6 de abril. Promoção autorizada. Beba com moderação. O programa Pé de Meia está completando um ano. Um ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. 7:40. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia MIB. Seu caminho importa. Fabiano, você tá de olho no Triângulo Mineiro agora. Exato, que teve uma liberação de trânsito que estava fechado devido a um tombamento de uma carreta ontem. Só foi liberado agora há pouco, na BR-153, chegada a Centralina, na saída para Canápolis, ali justamente no Triângulo Mineiro. Com essa liberação, o trânsito melhora no local. Já em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas, saída para São Paulo, quilômetro 721, um acidente envolvendo 2 caminhões trava o trânsito e não é o único acidente agora no sul de Minas, também em Extrema tem acidente no local. Já no Alto Paranaíba, no quilômetro 672 da BR-262 em Ibiá, trânsito no sistema Pare e Siga também devido a um acidente. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Fabiano Frade. 7:41. Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte. Bora falar de esporte, de futebol. Nath Fiuza tá chegando para contar pra gente. É dia de Libertadores, hein, Nath? Bom dia. É isso mesmo, Júnior Moreira, bom dia a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia, mais um dia importante para os brasileiros na principal competição do nosso continente. Hoje teremos mais estreias, 7 da noite no Estádio Nacional de Lima, no Peru, tem Sporting Cristal e Palmeiras. No mesmo horário, na Arena Fonte Nova, olha só, duelo importante, duelo 100% nacional. Eu tô falando do confronto entre Bahia e Internacional. Esse aqui, viu, Júnior, que é um dos grupos aí mais difíceis da Copa Libertadores deste ano. 9:30 da noite, em San Cristóbal, na Venezuela, aí é a vez do Flamengo estrear fora de casa contra o Deportivo Táchira. E ontem nós tivemos também outros brasileiros em campo. Vamos atualizar. O atual campeão Botafogo tropeçou na estreia. Perdeu para a Universidade de Chile por 1-0. Botafogo até fez um bom primeiro tempo, desperdiçou oportunidades e depois acabou penalizado com um gol na segunda etapa. Em Córdoba, na Argentina, o São Paulo teve melhor sorte. Conquistou uma importante vitória. Venceu o Talleres por 1-0 com o gol do volante Alisson, ex-Cruzeiro. Vamos atualizar também Copa Sul-Americana, né? Competição que é disputada pelo Galo e também pelo Cruzeiro, porque ontem nós tivemos outras 4 equipes fazendo suas estreias na fase de grupos. Na Neoquímica Arena, em São Paulo, o Corinthians foi derrotado pelo Huracán da Argentina por 2-1. O volante Ranieri marcou para o Corinthians, enquanto o atacante Cerqueira fez os 2 gols do Huracán. O Corinthians também estão começando com derrota. Em Arequipa, no Peru, Melgar e Vasco empataram por 3-3. Jogo animado. O Vasco chegou a fazer 3-1, gols de Felipe Coutinho e o Verrete marcando 2 vezes, mas depois o Vasco acabou cedendo o empate ao Melgar no finalzinho do jogo. Lá no Defensores del Chaco, né, tradicional estádio no Paraguai, o Grêmio, importante resultado, venceu o Sportivo Luquenho por 2-1. Os atacantes Arezzo e Brett White, inclusive recuperado de lesão, voltou ao time, estava no banco de reservas, saiu do banco para marcar o segundo gol e garantir a vitória do Grêmio. Então, 2-1 sobre o Sportivo Luquenho, jogando fora de casa. E lá no Barradão, em Salvador, Vitória e a Universidade de Quito empataram por 1-1. Para o Vitória, marcou o meia Mateuzinho. Passada a limpo, então, os resultados e a expectativa para os jogos de hoje nas competições sul-americana, Kátia Pereira, vamos falar também um pouquinho sobre essa questão aí de violência nos estádios, que é um tema que sempre nos preocupa, e o governo de Minas e a Polícia Militar trabalhando para evitar que isso aconteça em Belo Horizonte? Pois é, Nath, agora tem um protocolo, né, sobre a segurança nos estádios de Minas Gerais. Isso mesmo, esse protocolo foi apresentado ontem pelo vice-governador Matheus Simões, também pelo chefe do Estado-Maior da PM, o coronel Maurício José de Oliveira, e vai ser válido aí para o Mineirão, para a Arena MRV, né? Também para a Arena Independência, os principais estádios aí do nosso estado de Minas Gerais. O vice-governador ainda anunciou a criação de um batalhão especializado de policiamento de eventos, algo que já vinha sendo cobrado aí, né, por todos aqueles que estão envolvidos nas realizações dos jogos. Para o nosso ouvinte entender como que vai funcionar, o protocolo vai criar uma espécie de triagem, digamos assim, e vai classificar todos os jogos que ocorrem nesses estádios em 4 categorias, de risco baixo, moderado, alto e crítico. Essa classificação vai levar em conta diversos fatores, como o tipo do campeonato, né? Se é campeonato estadual, se é Libertadores, se é Brasileirão, a rodada, se é inicial, se é um jogo que vale título, por exemplo, se é um jogo mais decisivo, o público previsto e também o histórico de conflitos entre as torcidas. A gente sabe também a rivalidade entre Cruzeiro e Atlético, a gente sabe também a rivalidade de torcidas do Cruzeiro e do Atlético com outras torcidas de outros estados, rivalidades históricas, né? Com base nessa análise, será determinado o efetivo policial necessário e os pontos estratégicos de policiamento dentro e fora dos estádios. Além disso, partidas de alto e crítico risco terão aí uma ampliação ampliação do perímetro de segurança que vai permitir o acesso próximo dos estádios apenas aos torcedores que estiverem com o ingresso. O planejamento prevê ainda o reforço da presença policial nos arredores ali dos estádios para evitar aqueles conflitos, né? Aqueles confrontos que são marcados por torcidas organizadas e garantir um ambiente de segurança para todo mundo que estiver participando desse evento, para que o futebol seja um ambiente de entretenimento e de alegria. Para a gente fechar, então, atualizações rapidinhas de Atlético e de Cruzeiro. O Galo já está de volta a Belo Horizonte. Agora inicia a sua preparação para o jogo contra o São Paulo no domingo. Esse São Paulo que vem animado depois da vitória contra o Tadjeres na Copa Libertadores. E o Cruzeiro antecipou o treino da tarde, agora pela manhã. O técnico Leonardo Jardim já preocupado para montar esse time para o confronto contra o Internacional também no domingo. Agora é rodada de Brasileirão. Técnico Leonardo Jardim que deve voltar a contar com o zagueiro Jonathan Jesus, que está recuperado aí de uma virose, de uma situação de gripe. Combinado? Esses foram os destaques do esporte aqui no Jornal da Itatiaia de hoje. Eu volto com você, Júnior Moreira. Obrigado, Nath Fiuza. Falando de esporte, falando de futebol. Agora 7h47, a seguir, reações internacionais prometem medidas contra tarifaço de Trump. Mercados financeiros da Ásia e da Europa despencam após anúncio. E passa de 3 mil o número de mortos após terremoto em Mianmar. Vamos falar de coisa boa? Receita de arroz soltinho. Fácil. Panela no fogo, fio de óleo, cebola e alho para fritar. Coloca o arroz, sal, dá aquela refogada, faz subir aquele cheirinho de coisa boa. Acrescenta água e espera. Se for arroz Vasconcelos, é certeza de arroz soltinho. Ele fica gostoso e rende muito mais. Pra família da gente, tem que servir coisa boa. Arroz é Vasconcelos. Voltar para casa à noite deveria ser um momento de tranquilidade, não de medo. Com a Verisure, qualquer movimento suspeito é detectado antes mesmo de você entrar. Nossa central de monitoramento acompanha tudo em tempo real e aciona a polícia em menos de 60 segundos. Verisure, sua segurança 24 horas. Ligue 0800 1010 360 ou acesse verisure.com.br. O programa Pé de Meia está completando um ano. Combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Minuto Premiado Itatiaia. Escute a rádio pelo aplicativo e concorra a prêmios a cada minuto. Baixe o app da Itatiaia, ouça a rádio e aguarde o cronômetro zerar. Ao final, você recebe um código. Copie, clique em participe e faça seu cadastro. Pronto! Você já está concorrendo a prêmios imperdíveis toda sexta-feira. E o melhor, pode participar quantas vezes quiser. Baixe agora o app Itatiaia e aproveite! Faltam 10 minutos para as 8. Itatiaia Internacional. Enxurrada de reações em todo mundo nesta quinta-feira contra o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As medidas, apelidadas de Dia da Libertação, entram em vigor a partir de sábado, com risco de provocar uma guerra comercial mundial. Patrícia Moribe. Um dos países mais castigados pelo tarifaço será a China, com uma taxa de 34% sobre suas exportações aos Estados Unidos. Pequim denuncia o protecionismo e a intimidação de Trump, mas diz que mantém a comunicação com Washington. Já a União Europeia pagará uma taxa de 20%. Um golpe duro para o bloco e a economia do mundo, diz a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Mas o comissário europeu do comércio, Maros Sefcovic, afirma que não é tarde para responder às preocupações com negociações. A porta-voz do governo da França, Sophie Primas, afirma que Trump se vê como um dono do mundo e Paris responderá às medidas junto com o bloco europeu. O presidente francês, Emmanuel Macron, se reúne nesta tarde com representantes dos setores que serão mais afetados pelo tarifaço. Mesma atitude do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que afirma que protegerá suas empresas e trabalhadores, mantendo sua visão de um mundo aberto. Já a Alemanha adota um discurso mais brando, centrado na força da Europa e privilegiando a via da negociação. Mais repercussões do tarifaço de Trump, direto de Nova York, com Luciana Rosa. Especialistas alertam que a medida pode elevar os custos para consumidores americanos e impactar setores dependentes de insumos importados, como a indústria automobilística e tecnológica. No Congresso, parlamentares dos dois partidos demonstraram preocupação, enquanto associações comerciais já pressionam a Casa Branca para rever algumas tarifas. Trump afirmou que essa é uma medida necessária para proteger a indústria americana e disse que, abre aspas, 2 de abril de 2025 será lembrado como o dia em que a economia dos Estados Unidos renasceu. Essas novas tarifas entram em vigor no dia 5 de abril. Já as taxas individualizadas, que serão mais altas, serão direcionadas a países com maiores déficits comerciais com os Estados Unidos e serão aplicadas a partir do dia 9. As bolsas despencam pelo mundo. Daniela Franco. Ainda aqui na Europa, as bolsas atuam em baixa nessa quinta, com recuo de 1,81% em Paris, 1,71% em Frankfurt e 1,19% em Londres. Na Ásia, a Bolsa de Tóquio recuou fortemente, perdendo 2,77% no fechamento, e Shenzhen caiu 1,40%. Na Ásia, passa de 3 mil o número de mortos após o forte terremoto em Mianmar. As chuvas previstas para os próximos dias podem atrapalhar as buscas e resgate a pessoas desaparecidas. O tremor de magnitude 7,7 foi um dos mais fortes do país em um século e abalou uma região que abriga 28 milhões de pessoas, derrubando prédios e deixando muitos sem comida, água e abrigo. 7:54 na sequência do Jornal da Itatiaia, mais de 60% afirmam que Lula não deveria concorrer à reeleição. E casos de febre amarela em humanos são registrados em Minas. E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa? Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara. Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. clinicaalphamen.com.br 25267676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914. O programa Pé de Meia está completando um ano. Combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados recebendo R$200 por mês e os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Meio incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. Um sono gostoso você vai ter com colchões Doraflex. Acordar bem disposto, seu prazer em dormir com colchões Doraflex. Colchões com garantia Doraflex. Conforto e qualidade que você sempre quis. Colchões Doraflex, você vai ter a garantia de um bom dia. Chegou o mais novo lançamento da NRV, o Mata das Castanheiras, na região do Três Barras, em Contagem. Com fácil acesso pela Via Expressa e João César de Oliveira. Opções de apês com varanda, suíte e área privativa. Mais de 10 itens de lazer e condições especiais de lançamento. Acesse mrv.com.br e saiba mais. Horas e 56 minutos. Pesquisa Genial Quest, divulgada há pouco, mostra que o presidente Lula não deveria concorrer à reeleição para 62% dos entrevistados, uma alta de 10 pontos percentuais sobre a pesquisa anterior de janeiro. Ainda assim, se a eleição fosse hoje, o petista empataria na margem com Bolsonaro e venceria todos os demais candidatos da oposição nos cenários de segundo turno. Caso o ex-presidente possa se candidatar, lembrando que ele está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, haveria um empate técnico na margem de erro, com vantagem de 4 pontos percentuais para Lula. O petista aparece com 44% das intenções de voto contra 40% de Bolsonaro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais. A pesquisa faz parte do levantamento da Genial Quest, que foi divulgado ontem, mas com desdobramentos divulgados há pouco, que mostrou uma forte alta na desaprovação do governo Lula e na deterioração da base de apoio. Ainda assim, o petista mantém vantagem eleitoral sobre todos os adversários políticos testados no levantamento. Foram traçados 6 cenários. Além de Jair Bolsonaro, na lista, ou melhor, a lista inclui a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, os governadores de Minas, Romeu Zema, de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Paraná, Ratinho Júnior, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Além deles, a pesquisa listou o influenciador Pablo Marçal, caso ele reverta a inelegibilidade, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. A pesquisa ouviu pouco mais de 2.000 brasileiros de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. 7:58, Minas Gerais confirma os primeiros casos de febre amarela em humanos. Pelo menos 2 pessoas contraíram a doença no sul do estado. O paciente, um homem de 36 anos, está em tratamento médico e sendo monitorado pelas autoridades de saúde. O caso foi confirmado nesta quarta-feira pela Prefeitura de Poços de Caldas por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Com essa confirmação, a Secretaria de Saúde intensifica ainda mais as ações de combate e pede à população que coloque a vacinação em dia. A Secretaria reforça que a vacinação é a principal medida de prevenção. O município conta com 16 salas de vacina que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4:30 da tarde. Além disso, o próximo dia D está marcado para o dia 12 de abril. Outro caso da doença também foi registrado na região nessa semana. A Prefeitura de Silvianópolis comunicou através das redes sociais que um caso humano foi registrado no município. O paciente é um homem de 73 anos. E segundo a Secretaria de Saúde de Silvianópolis, ele já recebeu alta hospitalar. Do Sul de Minas, repórter Franciele Brígida. Jornal da Itatiaia. A Rádio São João del Rei apresentou Jornal da Itatiaia, primeira edição. Rádio São João, a rádio do coração. Rádio São João, a rádio do coração. Secrede, a hora certa, 8 horas. O Sicredi está com você na torcida pelo Atlético. Aqui, poupar é a jogada certa. Traga 25 mil reais para a poupança e ganhe ingressos para vibrar com o Atlético na Arena Sicredi. É você vivendo toda a emoção de estar mais perto do esquadrão. Com o Sicredi e o Atlético, poupar e torcer é gol de craque. E você sai sempre com a vitória. Consulte o regulamento nos canais oficiais do Sicredi. No ar, Fala São João, uma mesa de debates que discute o dia a dia da cidade e da região. Oferecimento UAIBR, Clínica Inova Oftalmológica. Com UAIBR é só relaxar. A UAIBR tem um compromisso de apoiar a comunidade autista, garantindo um transporte mais seguro, confortável e inclusivo. No dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a UAIBR destinará R$1 a cada corrida realizada à Aspas, Associação Pro Autista de São João del Rei, a fim de contribuir com a associação em prol das pessoas autistas da nossa cidade e região. Contamos com você para fazer parte desta iniciativa. Baixe o app e peça sua corrida. 5 anos de sucesso nessa união. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, hospital de olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32-3323-9425 e WhatsApp 98408-7070. Meu bom dia para você, ouvinte da Rádio São João del Rei. Agora são exatamente 8 horas e mais 3 minutos. Eu sou o Fábio da Silva. Hoje é quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Estamos começando mais um programa, mais um Fala São João, onde os assuntos em destaque aqui na cidade e região passam por aqui na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Hoje nós comemoramos o Dia da Verdade e também de Dia do Atuário e o Dia do Desporto Comunitário. Celebramos hoje o Dia de São Ricardo. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de chuvas fracas e dispersas durante o dia e também à noite. Temperatura mínima de 19 e máxima de 28 graus. Trabalham comigo aqui no Fala São João desta manhã na mesa de áudio o Amado Rodrigues, produção e edição do Tomás Guedes, redes sociais Rogério Souza, transmissão César Palumbi, direção geral doutora Juliane Menezes. Caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes, o bruxismo pode estar relacionado a disfunções temporomandibulares, DTM e outras dores orofaciais, além de ocorrer tanto durante o sono quanto também ao longo do dia, muitas vezes sem que a pessoa perceba. Estresse, ansiedade e até fatores genéticos estão entre as principais causas desse distúrbio, que pode impactar diretamente a qualidade de vida das pessoas. Para esclarecer mais sobre esse tema, trazer mais informações importantes aqui no programa, nós convidamos a doutora Alessandra Rocha Simões, radiologista da HD Radiologia. Você, meu amigo e amiga, você ouvinte que está ligado com a gente, pode participar aqui do programa. 3371-7777 é o telefone para você falar ao vivo conosco ou ainda através do nosso WhatsApp 999409700. E também você pode nos acompanhar, assistir através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E por lá também, pelas redes sociais, querendo, você pode participar deixando a sua mensagem, o seu recado, a sua pergunta aqui para a nossa convidada. Doutora Alessandra, bom dia, um prazer receber a senhora aqui no programa. Bom dia, eu agradeço esse espaço aqui, muito útil, principalmente para a classe que eu venho representar, que é odontológica, né, de São João del Rei e região. Sim, doutora Alessandra, DTM e bruxismo são a mesma coisa ou há diferença entre esses dois problemas? Completamente diferente, apesar de um poder ser a causa, né, ser um dos fatores desencadeantes. Quando você tem o bruxismo, que é uma atividade dos músculos, você pode ter uma pressão na região aqui da ATM, né, onde que a mandíbula vai encaixar aqui com a parte aqui perto do ouvido, no crânio. E aí, com esse estímulo, você pode ter uma pressão que pode levar a uma degeneração, um distúrbio dessa articulação, tanto muscular ou ósseo, né, da parte degenerativa mesmo. Completamente diferente. E o que é o bruxismo? Bom, o bruxismo, hoje a gente utiliza até o termo mais usado, é uma repetição da atividade muscular. Então, a gente sempre associa a dente, e não tem nada a ver com dente, absolutamente. Até pessoas desdentadas, elas podem ter bruxismo, porque é o cérebro, a nível cerebral. Então, não é um problema de saúde bucal. Não, é a nível cerebral. Tanto é que ela é multifatorial. Ela envolve desde a área médica, a área odontológica, fisioterapia. A gente não sabe ao certo o que causa. Ela é multifatorial, mas é um comando cerebral para o músculo ter uma atividade. Nessa atividade extra, né, que é uma atividade, ela pode dar as pressões aí na região de ATM, dar essa degeneração, dar dores faciais. A gente tem mais de 300 dores na cabeça, sendo que 150 causas dores de cabeça, cefaleias. E tudo que a gente tem na cabeça hoje em dia de dor, a gente fala enxaqueca. E não é, muitas vezes pode estar justamente ligado a esse excesso da atividade muscular do masseter, aqui do temporal, dá dores no fundo do olho, dor, zumbido no ouvido, tontura. Tudo isso são reflexos aí dessa atividade muscular, das doenças degenerativas, dificuldade de abrir a boca, estalos, zumbidos. Às vezes a gente nem dá atenção para aquele ruído, esquece. Aí lá na frente a boca trava, ou você dá dores mesmo, dores crônicas, Fábio. A pessoa, ela passa anos, vai no neurologista, ela vai no médico, sem ser diagnosticado. E muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, essa pessoa está inventando dor, porque não quer trabalhar, ou porque não quer fazer algo, e justamente a pessoa desenvolve essas dores crônicas e fica sem diagnóstico. Aí fica ali, ó, toma um analgésico, toma isso, toma aquilo. Quando vê o próprio excesso de medicamento, ele vai causar essas dores na pessoa. Doutora Alessandra, quando fala em bruxismo, em primeira mão a pessoa pode pensar que tem alguma coisa ligada à bruxa, né? Vai Sim. falar de bruxismo, deve ser alguma coisa de bruxa, mas por que esse nome, bruxismo? Porque quando a pessoa em fogueira, queimada, ela morre ali queimada, ela trava os dentes. Então esse termo veio dessa época, por a pessoa travar os dentes, né? Aí veio bruxismo. Mas Sim. hoje, cientificamente, a gente sabe que o bruxismo ele não é causado por causa dos dentes, desse travamento. Ele é só uma consequência, é um comando cerebral, é a nível cerebral. Então, você tem que várias formas de diagnosticar, tratar esse paciente. Que tem muito costume, né, que eu acho muito importante as pessoas estarem atualizando e a pessoa atenta, porque geralmente fala assim, olha, eu vou ali e vou colocar um aparelho. Bom, esse bruxismo ele está sendo causado por quê? Qual o motivo? Vou te falar uma coisa, hoje em dia, a gente sabe que medicamentos como antidepressivos, e a nossa população aqui a nível 30% da população mundial, a gente está com ansiedade. Aqui no Brasil, 10% é o país, isso é científico, é um dado que eu estou te dando de pesquisas, artigo científico. Nós somos o país de mais ansiedade e depressão. E isso é um fator desencadeante para a atividade cerebral estimular esse bruxismo. Se a pessoa já tem esses fatores genéticos, né, artrite, artrose, você pode dar aqui na articulação, né? Então, sendo um país com excesso de ansiedade, as pessoas vão, é antidepressivo. E existem antidepressivos que podem estimular o bruxismo. E uma vez que você tem essa atividade muscular, você pode gerar pressão aqui nessa articulação e sentir dor. Aí você fica aquele ciclo, minha dor de cabeça não passa, aí vai tomando medicamento, o próprio medicamento vai te gerando, potencializando problemas, né? Então, é um país que a gente tem que estar atento a isso, né? Os fatores da ansiedade que podem ser desencadeantes. Outro dado, jovens, excesso de tela, a tal da Ritalina em crianças, né? A gente também tem aí o bruxismo causado, por exemplo, energéticos que as pessoas tomam, excesso de café, distúrbios, gastro, refluxo. A pessoa tem refluxo e aquela acidez, o cérebro entende que tem que estimular as glândulas, né, a parótida submandibular, a produzir saliva para o pH estar tá tudo ok. Aí, nesse momento desse estímulo de produção de saliva, ele estimula os músculos a vibrar. Nesse vibrar, as glândulas produzem mais saliva. E automaticamente tem-se, então, uma atividade muscular excessiva. Então, muitas das vezes, eu vou colocar um aparelho de bruxismo, que eu tenho bruxismo. Não, você tem que cuidar do seu refluxo, porque o bruxismo está sendo secundário. A origem dele é por causa desse refluxo, apneia. As pessoas que têm, durante o sono, interrompe aquela falta de oxigenação. Então, a pessoa fala, eu tenho apneia. Aí você tem que tem o bruxismo. O que você trata? O bruxismo ou a apneia? Óbvio que a apneia, que provavelmente vai melhorar o bruxismo. Então, a população, ela tem que saber quem eu procuro, o dentista conduzir, a área odontológica, ela cuida disso. E a senhora trouxe alguns fatores ambientais, né, que causam, que são causas do bruxismo. Tem fatores genéticos também? Bom, esses fatores ambientais que a gente fala que é o modificante, que é o estilo de vida, né? A alimentação, que você viu, o energético que eu te falei, o excesso do café, a cafeína em algumas pessoas, medicamentos. Agora, tem o fator genético, da seguinte maneira, para essas artrites. A gente, por exemplo, jovens, a mulher com aí 12, 13 anos, que vai dar aquele banho de hormônio. A maioria é mulher que tem, por causa justamente dessa oscilação hormonal. Aí esse banho de hormônio, você pode ter nesse momento, principalmente uma jovenzinha adolescente, uma reabsorção, né, do côndilo, que da cabeça da mandíbula, quer seja algo localizado, ou porque a pessoa já tem artrite, tem a tendência, aí você tem que estar tratando com o reumatologista e junto o odontólogo está monitorando esse paciente. A questão é, está sendo diagnosticado ou está sendo fragmentado? Eu vou ali, não, peraí, eu tenho que olhar, vou no médico, mas eu tenho que olhar a minha articulação. E a minha articulação, ela pode ocasionar essas dores. Mas esses são os fatores, sim. A DTM, ela tem um fator genético, né? Mas existem os fatores modificantes, fatores hormonais, distúrbio do sono, né? Dormir bem. Então, por ser esses fatores, a gente fala multifatorial. E sendo assim, requer uma equipe, multidisciplinar, vai desde neurologista, psicólogos, fonoaudiólogos, porque se a origem for muscular, se a origem for ansiedade, depressão, aí você vai conduzindo o paciente, sono, né? Você vai diagnosticar se tem apneia. Muito interessante, né? Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa, que ainda tem muita coisa para a gente falar, e você também pode participar conosco, 3371-7777, através do nosso WhatsApp, 99940-9700, e ainda através das nossas redes sociais. Quem está nos assistindo nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook ou no YouTube, deve estar observando que a doutora Alessandra já fez aqui vários sinais, né, aqui no rosto, mostrando aquilo que ela está falando, né? Ajuda as pessoas até a compreender. Então vai lá para as redes sociais, que ela já fez vários sinais, você vai conseguir assistir e também acompanhar dessa forma aqui a fala que a doutora Alessandra está trazendo para nós nesta manhã. 8h15. Você está ouvindo o programa Fala São João. Você merece a melhor e mais rápida internet o tempo todo. Com Conecta você tem ultra velocidade, Wi-Fi que funciona na casa toda e suporte 24 horas por dia. Assine agora e aproveite 650 mega por apenas R$ 99,00. Roteador Wi-Fi 6 com tecnologia Mesh incluso, além de instalação grátis. Ainda não tem? Vem agora para melhor. Ligue 0800 030 4000. Conecta o tempo todo. Laboratório Orestes Braga, se você procura atendimento de qualidade, equipe formada por profissionais capacitados em sintonia com métodos e diagnósticos atuais, o Laboratório Orestes Braga oferece serviços certificados pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, categoria Diamante da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, convênios do IPSENG, Polícia Militar, FUSEX, Unimed e outros. Laboratório Orestes Braga, o seu laboratório, Avenida Andrade Reis, ao lado da Santa Casa. 33718546. Atenção, São João del Rei. A saúde de nossa região está recebendo um grande investimento. Uma nova frota de 16 ambulâncias e uma aeronave foi entregue para a nossa macro-região, garantindo um atendimento mais rápido e eficaz para os pacientes. Prefeitura de São João del Rei e Governo do Estado, unidos para melhorar a saúde de todos. Prefeitura de São João del Rei. Fé e trabalho. A evolução do homem, o crescimento espiritual, a caridade e os conceitos da doutrina espírita, presentes em um programa esclarecedor. Em busca da serenidade, todo domingo, às 8h30 da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Pomada de São Caetano não é promessa, é realidade. É alívio imediato das dores musculares. Essa pomada de São Caetano aí, bicho, é porreta mesmo, hein? Com a dor debaixo do pé. E não tá aguentando pôr os pés no chão. Aí eu peguei um pouquinho, passei, põe na vasilinha. Ela levou e passou. Passou, a dor não tá doendo mais, tá conseguindo pôr o pé no chão. E agora pediu o nome pra comprar. Ô, pomadinha porreta mesmo, hein? Dores nas pernas, na coluna, artrite, artrose. Machucou? Tenha sempre em mão a pomada de São Caetano. Economia de verdade, só se não faz pra você. Pernil traseiro suíno sem osso resfriado quilo 18,99. Linguiça toscana saudade quilo 14,99. Petra puro malte latão 473 ml 3,49. Pizza Resende 400 gramas 10,99. Biscoito Vilma água e sal 360 gramas 4,79. Macarrão instantâneo Vilma 85 gramas 1,39. Ofertas válidas para todas as lojas e aplicativo Esquinão. Agora a Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos. Avaliação e acompanhamento de glaucoma, tratamento das doenças da retina, adaptação de lentes de contato, acompanhamento e tratamento de doenças da córnea, cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32-3323-9425 e WhatsApp 98408-7070. Inova, recupere o prazer de enxergar a vida. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e 19 minutos. Nós estamos conversando aqui no programa com a doutora Alessandra Rocha Simões, radiologista da HD Radiologia. Estamos falando sobre o bruxismo. Eu já trouxe muitas informações interessantes e vai trazer ainda mais para você que está ligado com a gente aqui no programa. Você pode também participar mandando uma mensagem, um recado nas nossas redes sociais. Eu disse, né, e repito, se você nos acompanhar nas redes sociais, assistir aqui o nosso programa no Facebook, no Instagram e no YouTube, você vai acompanhar também alguns gestos que ela tem feito para mostrar, né, aquilo que ela está falando no rosto. Então vai lá para as redes sociais da Rádio São João del Rei que você vai ter essa informação complementar também através do GES. Pode participar através do nosso telefone, ligar e falar ao vivo, como pode também enviar mensagem para o nosso WhatsApp. Tem ouvinte para falar conosco. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Fábio. Bom dia, doutora Alessandra. Bom dia, Natália. Tudo bem? Natália do Guardamão. Bom dia aos ouvintes aí de São João del Rei. Graças a Deus, tudo bem. Pois não, Natália. Eu gostaria de saber da doutora Alessandra, é porque ela está falando a respeito de, parece artrite, artrose. Me deu artrite na perna. Nunca vi falar isso, mas me deu, né? Aí eu estou fazendo tratamento. Só que o médico pediu para me tomar um ibuprofeno, que é o desinflamatório, né? Anti-inflamatório. Aí, eu tenho um probleminha no coração também, só que meu coração começou a disparar e eu parei de tomar, tá? E assim, uma vez me deu uma dor tão forte que eu andei até com uma bengala aqui que tem da minha mãe, e de vez em quando essas dores voltam, sabe? Eu tô passando assim também, algumas folhas lá que eles mandaram eu colocar no álcool, graças a Deus melhorou bem. Por que que dá esse problema na gente de artrite e artrose? Eu já trabalhei muitos anos em pé. Natália, primeiro assim, eu quero te pedir desculpa, nós vamos conseguir responder a sua pergunta, porque a doutora Alessandra, ela é radiologista e trata a questão aí relativa à odontologia. Posso dar um adentro? A Natália foi super inteligente na pergunta dela, porque aqui a gente dá artrite, dá artrose, que é justamente, Natália, no osso ali a gente tem a cápsula e tem os lubrificantes. Então, geralmente, nessa região que a gente fala artralgia, né, que pode ser causada aí a gente ter essa artrose, essa artrite, que é uma artrite, seria a dor, a artrose ali sem dor, você pode estar essa cápsula, os ligamentos inflamados, por isso que ele te passou o anti-inflamatório para desinflamar. E geralmente o médico que cuida dessa área é o reumatologista, e ele vai fazer através de exames de sangue, exames de imagem, para ver se você está localizado só ali no joelho, porque a gente é cheio de articulação. Você tem no joelho, você tem na articulação, ATM, articulação da têmpora com a mandíbula. E essa articulação da têmpora com a mandíbula pode dar esses distúrbios, tanto de artrose, artralgia, essas inflamações. Aí, por exemplo, você está com uma inflamação na cápsula, nos ligamentos, você vai tratar de um jeito. Se você está com a cabeça da mandíbula degenerando, você vai tratar de um jeito. E, às vezes, essa reabsorção ali da cabeça da mandíbula pode estar só na articulação da ATM, né? Então, a ATM é articulação. O pessoal confunde, viu? Eles falam, eu tenho DTM, eu tenho ATM. Todo mundo tem articulação temporomandibular. E essa articulação, ela pode dar um distúrbio. Só que nós temos articulações no corpo todo. E o que a Natália perguntou é importante, porque às vezes está localizada ali no joelho, mas você pode ter na ATM. E outra coisa, Natália, uma pessoa que tem fibromialgia tem tendência a ter a DTM, tem as dores, né, pode ter. Então, eu tenho fibromialgia e tenho dor aqui. É uma região que o ponto de fibromialgia dá. Então, isso, as artroses, a artrite, você tem que ter, igual o Fábio estava conversando aqui, fator genético, o fator ambiental, perder peso, exercício físico, cuidar da ansiedade, alimentar bem, o sono, Fábio. É importante. Doutora Alessandra, Natália, primeiro, obrigado pela participação. Primeiro, eu entendi que artrite e artrose eram outras coisas, não estaria ligada a essa questão. A gente tem... Porque isso foi ótimo, porque a articulação temporomandibular, ela é uma articulação. Ela tem cápsula, tem ligamentos, ela sozinha pode dar o problema, como pode estar associado. A pessoa fala, eu tenho artrose, a comorbidade, qualquer alteração de depressão, fibromialgia, você pode ter sinais e sintomas nessa região. E muitas das vezes, como eu te falei, a gente está muito fracionado, né? Segmentado. Eu vou num especialista, se você não faz o link com outras especialidades, onde a odontologia também ela atua nessa área, o paciente fica subdiagnosticado. E nisso leva Olha como que, Fábio, como que é interessante, eu acho importante esse programa, esse, eu sou fã, eu sempre venho aqui, eu tenho um bom tempo, porque a gente às vezes não consegue na correria. É questão de utilidade pública, porque olha só, muitas das vezes os pacientes com ansiedade, os pacientes com essas dores crônicas, eles entram no processo de sofrimento, a família sofre junto. Dali é o paciente com atestado, o empregado, vamos falar, toda hora com atestado, é, o relacionamento em casa, família. Então, quando tem o cuidado de se olhar as dores crônicas e a consequência dela nessa DTM, você está cuidando da população em si. Então, a nível econômico, como que isso não impacta você cuidar de uma pessoa? Então, onde eu acho que igual a odontologia, ela, não vou falar necessariamente que todos os dentistas tratam, mas eles estão aptos a fazer o diagnóstico. E existe a especialidade que trata da DTM, dores orofaciais, né? Mas a gente tem que estar rápido. Ortopedista, reumatologista, médico, cabeça e pescoço, né? Para estar auxiliando. Igual o caso aí da Natália. Sim. Ela tem que estar olhando aqui também. Interessante. Doutora Alessandra, tem como, é possível prevenir o bruxismo? É como te falei, você primeiro tem que fazer aquele... Vou começar de uma coisa simples, tá? Que a gente estava conversando aqui. O bruxismo, ele pode ser à noite dormindo, tá? E o bruxismo, que a gente pode ser durante o dia, que é muito comum devido à ansiedade, mais durante o dia. Você trava os dentes, no travar você faz uma sobrecarga na articulação, você sente dores aqui, dores no fundo do olho... E olha só, dores no pescoço, dores aqui nessa região toda. Aqui então atinge ali várias partes do corpo. Região cervical. E há mulheres que aqui a gente tem esse músculo aqui, que chega até na região mamária, você pode sentir dor até aqui no seio. Então olha como que tem que ser uma coisa que tem que ser examinada, né? Avaliada, tipo, né, o bruxismo. Esse bruxismo, então você ter... Desde postura durante o dia, igual a gente está trabalhando aqui. Se você ficar tenso, então você destravar. Tem até, que é fácil, destrava dente. É um aplicativo que você pode ir no Google e usar esse aplicativo, que ele vai te lembrando de hora em hora. Você coloca lá de 5, 10 minutos para você relaxar. Então, você ter qualidade de vida, dormir bem, alimentar-se bem, exercício físico. Lembra também agora, é o higiene do sono. Muitas das vezes a gente vai dormir com o celular lá na mão, né? Você tá com o celular lá na mão e a tela é colorida, é tudo muito realístico. Então, você desliga, ou então você vê um problema ali, o boleto para pagar bem na noite. Aí você fica ruminando aquilo. Então, você não entra no estágio mais profundo do sono. E é onde a gente precisa alcançar para liberar substâncias, né, hormônios, nosso corpo, você conseguir o relaxamento muscular. Quando você não faz isso, a tensão muscular, essas coisas irão ocorrer. Né? Então, o quanto que dormir bem para você poder relaxar e não desencadear essa atividade muscular à noite e durante o dia vigiar essas parafunções. Sabe uma dica? Roer unha. É bom? Péssimo. Ai, péssimo. Roer unha, mascar chicletes. É ruim também. Péssimo, porque você está fazendo o músculo trabalhar em excesso. Você ficar assim, ó, sobre a posição. Escorar o rosto sobre o braço. Você dormir, pegar o travesseiro, dormir sobre o braço. Tudo você está fazendo, forças aqui, ó. Está forçando esse músculo. Exatamente. Então, a ergonomia, vigiar durante o dia, à noite, a higiene do sono. Higiene do sono, vai chegando um determinado horário, quarto na penumbra, sem tela, não comer muito, alimentar-se muito, para o sistema digestivo também relaxar. E você conseguir dormir bem. Importante. Tá certo. Várias dicas importantes aí da doutora Alessandra. Agora são 8 horas e 29 minutos, 8h29, você está acompanhando aqui o programa Fala São João, aqui na rádio São João del Rei. Bom, nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o programa Fala São João. O menor preço da cidade, Bahamas é logo aqui. Massa simulador sabor de 500 gramas, R$1,99. Vai acabar rápido. Leite em pó também integral, 380 gramas, R$15,99. Manteiga Crystal Mate, 500 gramas, R$16,99. Tá muito barato. Bacalhau site Oceane, quilo, R$57,90. Contra filé peripai, quilo, R$37,90. Vem economizar. Escol por um malte latão, R$2,99. Economia é logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Atenção, torcida do Esquadrão! A Fazumbet é a patrocinadora master do Atlético. Juntos, dentro e fora de campo, levando a paixão pelo futebol a outro nível. Quer apostar com mais emoção? Cadastre-se em fazum.bet.br e entre no jogo. A Fazumbet está licenciada a operar em nível federal sob o número de autorização 2104-19 de 30 de dezembro de 2024. Jogue com responsabilidade. Permitido para maiores de 18 anos. Alô, São João del Rei. Está procurando por descontos imperdíveis? É aqui na Extra Popular. Medicamentos, genéricos, fraldas e fórmulas, tudo em um só lugar. E o melhor, farmácia popular com os melhores preços e medicamentos grátis. É só garantir o seu na drogaria mais próxima de você. Centro, Fábricas e Matozinhos. Televendas e WhatsApp 32 99981 8738. Drogaria Extra Popular, a melhor escolha para você. Chegou mais uma ressonância magnética na Climagem, com inteligência artificial e comportando pacientes com até 200 quilos. O conforto que você merece, com a agilidade que você precisa. Seu médico tem à disposição novos exames e para você, o tempo de espera foi reduzido. Ah, e o WhatsApp mudou. Anota aí, agora é 32-3371-7704. Você pode ligar ou enviar mensagens através do mesmo número, 32-3371-7704. Climagem Diagnósticos, Comendador Costa 39, no centro de São João del Rei. Valorizar o comércio local não sai de moda. Você sabia que quando compra nas lojas da cidade, você ajuda toda a região? Além disso, melhora a economia, garante a geração de empregos, gera mais renda para a população e as lojas contribuem com a arrecadação do município. Viu só? Comprar aqui na cidade é melhor do que você imagina. E tem mais, além de valorizar o comércio local, você sabe que pode contar com empresas de sua confiança. Amigo da cidade, compra aqui. É bom para você. Melhor ainda para a cidade. Uma campanha da Associação Comercial e CDL. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Naquela época era tudo 100%, né? Chegou o Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Volte a viver os melhores momentos da sua vida ao lado da pessoa amada. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. Use Stressman. À venda nas farmácias Santa Terezinha e compre bem. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e mais 33 minutos, 8h33, segue aqui pela Rádio São João del Rei, o programa Fala São João. Doutora Alessandra, o bruxismo, ele acomete crianças, adultos, homens ou mulheres, ou a todas essas pessoas? Acomete a todas essas pessoas, principalmente mulheres, a maioria por causa da questão variação hormonal, e hoje cada vez mais a gente tem visto em crianças, muito em criança e adolescente. Pós-pandemia teve um surto de DTM, de bruxismo, e tem muito caso subdiagnosticado, né, pessoas aí sofrendo de dores orofaciais, miofaciais, sem serem diagnosticadas, vive a base aí, vou ali na farmácia, pego um remédio, né, tem que ser diagnosticado, então isso acomete qualquer pessoa, e com dente ou sem dente, porque o bruxismo nada mais é que uma atividade muscular repetitiva. E tem prejuízo para a saúde bucal? Bom, o bruxismo, quando tanto se você tem uma prótese, uma, vou falar, dentadura, né? Sim. Os dentes, muitas das vezes você pode ter nos dentes, né? Vou tirar as dores que a gente tem falado, dores de cabeça, cefaleia tensional, pode ocorrer esse desgaste aqui na articulação temporomandibular. Agora eu vou falar do dente, a consequência, tá? O dente pode desgastar, você pode ter algumas restaurações ou obturações em regiões dos dentes, perto ali da gengiva. Você começa a ver o seu dente, ó, tá dando um buraco. Fala lesão não cariosa, não tem cárie nenhuma, mas o dente começa a perder esmalte. Então, isso é uma das consequências, pode ter a ver com o bruxismo, tá? Chama bifração. Você pode ter desgaste de dente, dentadura com desgastes mais rápido. Então, isso são uma das consequências, esses desgastes, facetamento ali do dente. E tem cura o bruxismo ou tem tratamento? Tem controle. Não é existe, controle. Você não fala cura. Por ele ser multifatorial, e igual eu te falei, você viu, desde fisioterapia, psicólogo, você consegue controlar. Por quê? Para cada pessoa, vamos supor, eu posso tomar energético e não me dá nada. E você toma e você desencadeia aí essa atividade muscular. Então, eu posso e você não pode. Por exemplo, eu posso ter refluxo. Esse refluxo me provocar esse bruxismo, né, essa atividade muscular. Então, eu trato o meu refluxo. Então, quer dizer, cada pessoa, você tem que diagnosticar a provável causa para você estar controlando. Agora são exatamente 8 horas e 36 minutos, 8:36. A Jo Miranda está lá no Instagram nos acompanhando e está perguntando o seguinte: minha filha de 9 anos teve bruxismo noturno, mas hoje quase que desapareceu por completo. Mas devo me preocupar e tem a possibilidade de voltar? Então, Jo, tudo bem? Olha só, realmente você vai ter que estar monitorando, tentar trabalhar junto ao seu cirurgião dentista que diagnosticou essas revisões periódicas, né? Mas igual a gente estava conversando aqui, sempre trabalhando, ó, criança, fator ansiedade, medicações, né? O que que pode tentar entender o que que desencadeia nela? Excesso de tela, é uma criança mais ansiosa. Aí você trabalhar essa ansiedade, né? O que é, por exemplo, perceber se ela tem alguma obstrução na respiração, criança com adenoide que não respira direito. Aí se ela não respira direito, à noite ela pode ter o bruxismo como consequência. E não necessariamente foi o dente que fez isso. E sim, olhar se ela tem. Criança, a gente olha muito isso. Ansiedade, adulto também, né? Ansiedade, se está respirando bem, se tem alguma comorbidade, alguma outra doença que pode estar fazendo esse bruxismo secundário. Aí você cuida da doença, primeira comorbidade. Então, para depois, TDAH, essas crianças têm que olhar tudo isso. Aí você vai controlando e protegendo essa criança dos dentes ali, aparelhos, estabilizadores, reposicionadores, ou só aconselhamento, né? Então, junto ao cirurgião dentista, ele vai te orientar. Mas é importante, não vou falar para você preocupar, porque às vezes só foi um ciclo e acabou. Mas você tá atenta, né? Como uma rotina, está atenta a isso, ver o que pode ter causado isso nela. Agora são exatamente 8 horas e 38 minutos, 8:38. Doutora Alessandra, a senhora falou que o diagnóstico pode ser feito por um profissional da odontologia, um dentista, né? Uhum. Há outros profissionais também que podem diagnosticar, ou o mais indicado é esse profissional da odontologia? O cirurgião dentista, em relação à articulação temporomandibular, é o profissional mais indicado. E é claro que ele vai passar por um processo com o paciente, uma conversa, né, uma escuta desse paciente, para ver se não tem essas outras doenças causando esse bruxismo. E muitas das vezes o cirurgião dentista ele vai pedir exames complementares por imagem. Você tem desde ressonância magnética, você tem desde a tomografia, que é o caso onde eu trabalho, né, com esse diagnóstico complementar por imagens, a tomografia, a panorâmica, é onde começa a investigar, né? Então, o cirurgião dentista é uma pessoa, um profissional, né, é importante, porque aí dali ele vai olhando, olha, você precisa de um reumatologista, você precisa de um acompanhamento de um psicólogo, então é como se ele fosse a pessoa que fosse coordenando. Muitas das vezes o paciente chega no consultório, segundo relatos aí dos colegas cirurgião dentista, com uma caixa de medicamento. Olha, eu já fui nisso, eu já usei esse aparelho, eu já fui aquilo. Então, o dentista, ele tem que ter essa expertise de fazer essa escuta do paciente. Ele tem refluxo? Ele não dorme bem? Ele toma energético? Ele está com excesso de medicamento? Né, a entender o paciente para ele poder conseguir linkar com outros profissionais, que seja o psiquiatra, o neuro, para conseguir fazer o correto diagnóstico, né, desse paciente. Bom, o pessoal está nos acompanhando aqui também no YouTube. A Simone Aparecida Simões Rocha diz que está aprendendo um pouco mais. Uhum. Muito obrigada. Também ela está perguntando o seguinte: por que o bruxismo nos acomete mais quando estamos dormindo? Esse é um tipo de bruxismo, um tipo de atividade, né? Justamente que tem a ver com sono. Hoje em dia, cientificamente, a gente está correlacionando muito isso com a má qualidade do sono. A pessoa não consegue entrar no sono profundo necessário para produzir o relaxamento. Então, há estudos que isso provoca essa atividade ou atividade que provoca o despertar. Sem contar que é muito importante a questão da apneia. Ter vários episódios que você tem obstrução de respiração. Isso pode ser uma das causas de bruxismo. Então, a pessoa ronca, tem apneia. Aí, a pessoa está muito preocupada. Olha, eu tenho bruxismo. Eu acordo de manhã aqui travando, mas tem que se investigar a causa. Hoje a gente sabe que pode ser distúrbio do sono, apneia, você não está respirando bem, está tendo obstruções várias vezes durante a noite. Aí tem que fazer uma avaliação com o médico, olhar isso primeiro. As vias respiratórias, se está respirando bem. Aí uma vez que está tudo ok, você vai se ater ao bruxismo. Fazer o primário ali, fazer a higiene do sono. Então, o perigo disso, sabe o que acontece, Fábio? É você se ater, assim, eu tô com um dente aqui, tá travando tudo. E, na realidade, a pessoa tem apneia. A apneia mata, dependendo da situação. Sim. Então, você tem que fazer o diagnóstico da apneia e, secundariamente, você, automaticamente, o bruxismo vai estar sob controle. Tratando a causa, que, como a senhora disse, é multifatorial, vai acabar, assim, consequentemente, tratando o bruxismo. Fábio, hoje nós temos vários conceitos novos a nível internacional. Estou falando tudo isso aqui de maneira científica. Eu faço atualização até com um professor da França, online, obviamente, né? Então, isso é a nível mundial, esse consenso tudo. E é um alerta. A classe odontológica tem que estar atualizada, porque isso é questão, como eu conversei com você, a gente analisa muito questão de utilidade pública, né? Está orientando a população para saber qual profissional que procura, e esse profissional, uma vez habilitado, salva vidas, né? Vai orientar a qualidade de vida, sim, né, da pessoa. Bom, aqui a Arcela Meneguin, muito importante divulgar essas informações. Parabéns à Rádio São João del Rei por levar assuntos tão importantes para a população. E a Ana Rosa, participando também conosco, essa doutora Alessandra é excepcional. Muito obrigado às participações, quem está ligado com a gente também nas nossas redes sociais, nesse caso, aqui no YouTube da Rádio São João del Rei. Olha que interessante que eu tenho que privilegiar. A Sila é uma grande cirurgiã dentista aqui de São João del Rei. Ana Rosa é uma cirurgiã dentista de Brumadinho. Olha que bacana. A rádio, a gente divulgou que... Estamos indo longe, então, né? Estamos indo longe. E são profissionais que estão sempre muito atualizados, né? E atentos a isso. A Sila trabalha com crianças. E entre elas existem outros odontopediatras aqui em São João del Rei. Então, são pessoas muito preparadas para a classe odontológica, né, em si, para estar atendendo a população. Mas o mais importante é a população saber a quem procurar quando você tiver dores na face, está envolvendo estalos, barulhos, ruídos, não está dormindo bem, que ali o dentista ele vai te nortear. Bom, Brumadinho está lá próximo a Belo Horizonte, né? Para quem não sabe, para se localizar, está próximo lá a nossa capital, Belo Horizonte. Bom, daqui a pouco eu volto conversando aqui com a doutora Alessandra. E você que está ligado com a gente pode participar, seja nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Pode enviar mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 99940-9700 e pode também ligar para nós 3371-7777. Você está ouvindo o programa Fala São João. Vem pro Bahamas que a festa... começou. É tempo de folia, o clima já esquentou. No ritmo da alegria, vamos comemorar. Tem muito preço baixo pra você aproveitar. Vem pro Bahamas, vem cair na folia. Logo aqui no carnaval, desfilando economia. Vem pro Bahamas, vem cair na folia. Logo aqui no carnaval, tem ofertas todo dia. Atenção, torcida do Esquadrão! A Fazumbet é a patrocinadora master do Athletic. Juntos, dentro e fora de campo, levando a paixão pelo futebol a outro nível. Quer apostar com mais emoção? Cadastre-se em fazum.bet.br e entre no jogo. A Fazumbet está licenciada a operar em nível federal sob o número de autorização 2104-19 de 30 de dezembro de 2024. Jogue com responsabilidade. Permitido para maiores de 18 anos. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Você está sofrendo com dores musculares? Nos ombros, nas pernas, dores nos braços, cãibras? Isso é coisa do passado. A poderosa pomada de São Caetano chegou para te ajudar. Inflamações, artrite, artrose, tendinite, bico de papagaio, cãibras. Machucou? Pomada de São Caetano. Pomada de São Caetano reduz processos inflamatórios. É alívio das tensões musculares. Você encontra nas farmácias e nas lojas de produtos naturais. Todo domingo, pela Rádio São João del Rei, Santa Missa das 9 horas, direto do Santuário de São João Bosco, a tradição e a fé reunidas na divulgação do Evangelho. Santa Missa das 9 horas, domingo, às 9 da manhã, na Rádio São João del Rei. Agora, a Clínica Inova Oftalmológica está em novo endereço. Praça Embaixador Gastão da Cunha, 43, no Largo do Rosário. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, médico oftalmologista. Uma clínica de olhos completa. Exames oftalmológicos com prescrição de óculos. Avaliação e acompanhamento de glaucoma. Tratamento das doenças da retina. Adaptação de lentes de contato. Acompanhamento e tratamento de doenças da córnea. Cirurgias oftalmológicas e muito mais. Marcação de consultas pelos telefones 32-3323-9425 e WhatsApp 98408-7070. Clínica Inova. Recupere o prazer de enxergar a vida. Atenção, São João del Rei. O programa CNH Popular, em parceria com as autoescolas CAT, Habilitar e Nascimento, está com pré-inscrições abertas até 4 de abril. Chegou a sua chance de conquistar a tão sonhada carteira de motorista. Não perca essa oportunidade. As vagas são limitadas. Acesse agora mesmo cnhpopdigital.com.br e faça a sua pré-inscrição. Programa CNH Popular, democratizando a mobilidade, transformando vidas. Dirigir é pop. Voltamos a apresentar Fala São João. Agora são exatamente 8 horas e mais 48 minutos, 8h48. Doutora Alessandra, é possível unir tecnologia no tratamento do bruxismo, já que nós temos tecnologia avançada em tantas coisas na área da saúde? Nesse caso, também é possível? Sim. Nós temos várias tecnologias para auxiliar o diagnóstico. Basicamente, o diagnóstico das disfunções temporomandibulares vem da escuta do paciente. Como a gente estava até conversando aqui, o paciente falou: não estou conseguindo encaixar os dentes, minha mordida, estou sentindo cansaço, não abro a boca, está abrindo demais. Tudo isso o dentista desvia para abrir, ele vai escutando o paciente. Aí, conforme o dentista, o cirurgião dentista, ele vai: olha, isso aqui está mais a nível muscular, isso aqui tem problema com a apneia, ou isso aqui me parece, igual eu vou fazer aqui que você falou que está filmando, né? A gente tem aqui a têmpora, que é a fossa. E aqui, vamos falar a cabeça da mandíbula. E entre a fossa e a cabeça da mandíbula, eu tenho um disquinho, uma cartilagem, tá? Então, essa cartilagem, ela vai caminhar junto com a cabeça da mandíbula para abrir e fechar. Às vezes, esse disquinho, ele anterioriza, ele fica travado ali na frente. Então, vai fazendo força, travando a boca em abril, fica travado, então não consegue abrir. Você tem mais ou menos 40 milímetros de abertura de boca, ou desvia para abrir. Enfim, inflama, infecciona aqui. E com o tempo, se você tem a tendência, essa fossa ela vai ficando plana, aqui vai desgastando. Então, através de um exame de imagem que eu trabalho, onde a tomografia, e ela hoje a gente tem aí os tomógrafos de alta resolução, a gente consegue detectar pequenas inflamações, que a gente fala cisto subcondral, né, que são inflamações ali a nível ósseo, que aí você já, pequenas erosões, aplanamentos. Então, com essa imagem, você consegue auxiliar o cirurgião dentista a juntar o que clinicamente ele investigou, para assim ele estar observando aquilo que a gente falou. Natália, ela tem uma artrose, vamos investigar as outras articulações, ou então está com sobrecarga aqui, como que a gente vai proceder? Aí os tratamentos são variáveis de acordo com a causa. Então, a tecnologia, através do exame de imagem que a gente trabalha na HD Radiologia, é justamente um exame complementar ao que precisa necessariamente ser respondido ao cirurgião dentista. Então, ele é o profissional capacitado para indicar. Doutora Alessandra, o bruxismo é uma doença progressiva? Ou seja, ele vai piorando com o tempo se não cuidar, ou não é assim? Tem bruxismo, é aquilo a vida inteira, se não cuidar, vai continuar daquela forma. Você pode ter ciclos, e de repente você teve um ciclo só na vida e parou. Vou te dar um exemplo. Tem muito a ver para a gente olhar, estava conversando até com meu filho, a importância do autoconhecimento. E nós dois conversando aqui, me veio até isso na cabeça. Hoje a gente está muito para o externo. Antigamente a gente deitava e orava e refletia. Hoje a gente pega o celular e fica vendo o mundo lá fora, né? E a gente não consegue se sentir, né? E nesse processo de falta desse autoconhecimento, a ansiedade está aí, igual te falou. 30% da população está ansiosa, nível mundial, 10% aqui no Brasil. Então, olha a área de DTM precisando diagnosticar esses pacientes e auxiliar. Então, ele tem controle, tá? O bruxismo é uma doença, nem é doença, né? Não vou falar doença, ele é um hábito, ele é uma atividade. O bruxismo não é doença, a DTM que é, né, degeneração. É uma atividade que você, modificando a sua qualidade de vida, tem muito a ver com estresse, você vai conseguir controlar ele sim, da melhor maneira. Um bom diagnóstico também ajuda no tratamento e no cuidado. O diagnóstico é tudo. É tudo. E é cada vez mais importante você escutar. Que é igual a gente fala, você, jornalista, sabe, né? Comunicar não é só falar. Comunicar é fazer o outro te compreender. Então, o cirurgião dentista é muito importante que ele tenha essa escuta. O médico é muito importante que ele tenha essa escuta, porque é real o sofrimento das pessoas. E às vezes imperceptível, uhum, né? Uhum. O que é pior. Às vezes a senhora estava dizendo aqui, às vezes a pessoa está sentindo uma dor, você pode dizer, mentira, é manha dele, não tem dor, nada, que é imperceptível, mas o profissional precisa ter essa sensibilidade. Exatamente, para conduzir, porque ele sofre, a pessoa e a família inteira, ela vai junto, né? Então, aí a gente fala, o bruxismo não é considerado doença, ele é uma atividade, tem controle, respondendo, né? E uma coisa que eu gosto muito de até, que é, geralmente, teve uma época que queriam classificá-lo como síndrome, essas pessoas com vários sinais e sintomas. Então, vamos supor, você tem um cachorrinho, o cachorrinho morreu. Aí você chorou, teve que ir lá fazer terapia para lidar com a morte do cachorrinho. Aí resolveu, depois de 2-3 anos, aceitei a morte do cachorrinho. Passou 10 anos, nossa, mas tá doendo tudo. Gente do céu, mas eu já aceitei a morte do cachorrinho. É muitas das vezes não saber lidar com as frustrações. Mas o cachorro morreu lá atrás, então... Perdas, frustrações, as pessoas vão. Igual né, a gente, o boi, a vaca, ele come durante o dia, a noite rumina. Né? Então, é necessário a gente. A gente está num mundo muito individual, né? Então, que a gente consiga. É onde, até que eu acho uma coisa na odontologia. A HD, a gente sempre traz os dentistas para estar junto com a gente, que é uma profissão solo, né, no consultório. Então, quando as pessoas vêm atualizando, alinhando a tecnologia com o consultório, igual eu te falei, a gente faz os workshops, vai ter dia 8 agora, com essa finalidade de trazer essas, o que, que a tecnologia pode agregar no diagnóstico do cirurgião dentista, né? A gente faz isso, porque só vem ajudar a população em si, como a gente está conversando. Sim. Agora são exatamente 8 horas e 54 minutos. Tem ouvinte para falar conosco. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando? Aqui é Lúcia. Não entendi. Eu vou pedir a gentileza de você repetir de novo seu nome. É Lúcia. Ah, Lúcia. Você está falando de onde, Lúcia? Eu estou falando daqui de Matuzinhos. Ah, Lúcia de Matuzinhos. A sua participação, Lúcia. Bom dia. Bom dia, doutora, também. Bom dia, Lúcia. Aqui, eu queria perguntar a ela que eu estou com a boca, assim, ferida e estou passando uma pomada. E nos olhos também, quando eu durmo assim, eu acordo com a vista pegada e doendo. E a boca também não quer sarar, eu estou passando as coisas e não quer sarar, não. Tá certo, Lúcia. A doutora Alessandra vai responder para você. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço à Lúcia, lá de Matuzinhos. Ô, Lúcia, olha só, é muito importante você procurar um cirurgião dentista, porque qualquer machucado ou ferida que persista por mais de 15 dias na boca, é importante ser analisada, tá? Geralmente uma afta, alguma coisa é nesse período que ela, a durabilidade dela. A não ser que você esteja utilizando alguma prótese nova que possa estar machucando. Nessa prótese você pode estar apertando, Fábio, aí ela vai provocando machucado. Aí também é importante você procurar o seu cirurgião dentista para que ele possa avaliar a possibilidade disso, tá? Mas não deixe de procurar, não passe remédios caseiros, soluções milagrosas, porque você pode estar de frente de várias alterações, tá? É importante sim você ir e esses machucados acabam estimulando justamente até vibrando, que é dar dores, né? Qualquer incômodo físico, emocional, a gente pode ter essas atividades musculares que a gente chama de bruxismo noturno, aí você não dorme bem, aí você não dorme bem e vai desencadeando um tanto de fatores, né, de doenças que vai aparecendo. Não deixa de procurar, não, muito importante. Doutora Alessandra, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos no programa aqui no Fala São João. Eu que agradeço muito esse espaço aqui, tão útil, né, importante aí para todos os profissionais e a população de São João del Rei e região em si. Muito obrigada. Estamos chegando ao final do programa Fala São João desta manhã de quinta-feira. Eu quero agradecer também a equipe que trabalhou comigo. Eu quero agradecer a você, meu amigo e amigo ouvinte, que esteve ligado e sintonizado com a gente aqui na Rádio São João del Rei. Eu lembro que às 16h eu volto com o programa Semana Santa, Fé, Tradição e Cultura. Lembra ainda que amanhã, se Deus quiser e permitir, estarei de volta aqui a partir das 8h com mais um programa Fala São João. Mas não desligue seu rádio, continue ligado aqui na Rádio São João, que daqui a pouco eu volto com o programa Cidade em Foco. Um abraço a todos, fiquem com Deus, que eu vou na companhia de Deus e até lá. A Rádio São João del Rei apresentou Fala São João. Oferecimento Clínica Inova Oftalmológica, UAIBR. Com o UAIBR é só relaxar. A UAIBR tem o compromisso de apoiar a comunidade autista, garantindo um transporte mais seguro, confortável e inclusivo. No dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, a UAIBR destinará R$1 a cada corrida realizada à ASPAS, Associação Pro Autista de São João del Rei, a fim de contribuir com a associação em prol das pessoas autistas da nossa cidade e região. Contamos com você para fazer parte desta iniciativa. Baixe o app e peça sua corrida. 5 anos de sucesso nessa união. Precisa operar de catarata? Venha realizar sua cirurgia na Inova Oftalmológica, o seu hospital de olhos em São João del Rei. As cirurgias podem ser realizadas por diversos convênios ou particular. Inova Oftalmológica, hospital de olhos. Recupere o prazer de enxergar a vida. Responsável técnico, Dr. Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento. Praça Embaixador Gastão da Cunha, número 43, Largo do Rosário. Telefone 32-3323-9425 e WhatsApp 98408-7070. emoção. Ligue na Rádio São João. A mais variada programação. Ligue na Rádio São João. Rádio São João, Rádio São João. Acervo de ricas memórias. Rádio São João, Rádio São João. Atenção, a edição especial Caminhonetes do Minas Cap chegou com tudo e você concorre com dupla chance, dobrando suas chances de ganhar. Tem uma estrada cabine dupla, ideal para quem trabalha na cidade. Tem uma Montana, compacta e perfeita para o dia a dia. Tem uma Fiat Toro, perfeito para toda a família. E tem uma Hilux, pronta para qualquer terreno. Ainda tem 40 prêmios de R$2.500, dinheiro para usar como quiser. Minas Cap edição especial Caminhonetes, está na mão, está no comércio, está com o revendedor, está na maquininha, está com a pai, está com o Minas Cap. Pomada de São Caetano não é promessa, é realidade. É alívio imediato das dores musculares. Essa pomada de São Caetano aí, a bicha é porreta mesmo, hein? Com a dor debaixo do pé. E não tá aguentando pôr os pés no chão. Aí eu peguei um pouquinho, passei, põe na vasilinha. Ela levou e passou. Passou, a dor não tá doendo mais, tá conseguindo pôr o pé no chão. E agora pediu o nome pra comprar. Ô, pomadinha porreta mesmo, hein? Dores nas pernas, na coluna, artrite, artrose. Machucou? Tenha sempre em mão a pomada de São Caetano. Desafio Sem Ligue. Hoje, o desafio é sobre perigos com a energia elétrica. Verdadeiro ou falso? Usar o celular ligado na tomada é perigoso. É falso. Resposta errada. Assim, risco de choque elétrico e de superaquecimento. Mais uma. Para trocar a lâmpada, tem que desligar o interruptor. É verdadeiro. Certa resposta. É risco de choque elétrico e de curto-circuito. Para saber mais, acesse cemig.com.br. Cemig, Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. São João del Rei Região contam agora com o maior centro especializado em tratamento de olhos das vertentes. Hospital de Olhos de São João del Rei. Sob a supervisão da doutora Karina Meneghini. O hospital conta com os melhores aparelhos e mais modernos exames para a correção dos problemas de visão. Centro cirúrgico de alto nível, oftalmologia, infantil, estrabismo, glaucoma, cirurgia de catarata, ceratocone, retina, plástica ocular, medicina da família e muito mais. Atendemos vários convênios. Hospital de Olhos de São João del Rei, Rua José Carlos das Neves, número 60. Próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone 3371-7829. WhatsApp 98883-7829. A partir de agora, Cidade em Foco. Os problemas de nossa cidade agora têm vez e voz no Cidade em Foco. Meu bom dia para você, ouvinte da Rádio São João del Rei. Agora são exatamente 9:03. Sejam todos bem-vindos aqui na nossa Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Estamos começando mais uma edição do programa Cidade em Foco, um programa onde você, ouvinte, tem vez e tem voz. Você participa conosco através do nosso telefone 3371-7777. E também participa através do nosso WhatsApp, 999409700. Pode participar você de São João del Rei, você das cidades vizinhas, e também pode participar você das comunidades rurais. Está liberada a sua participação, já pode ligar aqui para nós, já tem ouvinte aí na ponta da linha para falar conosco. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem está falando? É a Juliana, aqui da Hemominas. Ah, Juliana. Pois não, Juliana. Pessoal, eu queria dar um recadinho aí para os ouvintes, né, da Rádio São João. A gente está com uma baixa de comparecimento aqui para doação de sangue na Hemominas. E aí eu queria convidar todos para fazer uma doação de sangue. É um ato aí que ajuda muito, né? Ajuda a salvar vidas. A gente conta com vocês para nos ajudar nesse momento, para garantir que os pacientes tenham, né, o sangue aí que precisarem para transfusão, para a gente garantir o atendimento de todos. Ô Juliana, quais os tipos sanguíneos que vocês mais precisam no momento aí no Hemominas? Olha, nós estamos em baixa de comparecimento geral, de todos os tipos sanguíneos. Principalmente o O negativo, né, que é sempre o nosso, que fica em estado mais crítico, mas todos os tipos sanguíneos a gente está em baixa. E a pessoa pode agendar, pode ir direto no Hemominas? Como que as pessoas podem fazer para doar sangue? Olha, quem tiver interesse pode fazer o agendamento pelo site da Hemominas, hemominas.mg.gov.br, pelo aplicativo MG App Cidadão, e pode vir aqui também ao Hemonúcleo sem agendamento, que a gente atende também os doadores voluntários. Inclusive, quem quiser vir hoje, nós estamos com 6 doadores agendados só, a gente tem a capacidade para atender 40 candidatos à doação, então quem puder pode vir hoje ainda, até às 11h30, estamos aqui, tá? Juliana, então quais os melhores? Canais que eu falei, mas pode vir sem agendamento também, se quiser, que a gente tem vaga para atender esses doadores. Você vai falar para nós primeiro o endereço aí do Hemominas, por gentileza. Rua Prefeito Nascimento Teixeira, 175, bairro Segredo. Agora, quais os dias e horários que as pessoas podem se agendar? Lá na agenda já fala, né, dias e horários, mas se a pessoa quiser ir direto, quais os dias e horários que as pessoas podem procurar o Hemominas? Estamos abertos de segunda a sexta, de 7h30 às 11h30, e sempre o primeiro sábado do mês. Então, dia 5 agora, né, próximo sábado, estaremos também funcionando nesse mesmo horário, 7h30 às 11h30. Agora, é importante dizer, Juliana, que se as pessoas agendarem, elas chegam lá, vão ser atendidas dentro daquele horário que foi agendado. Se a pessoa não agendar, às vezes tem que aguardar, não é isso? Isso, pode ser que, né, o comparecimento sem o agendamento, ele demore um pouco mais. Mas, assim, não demora muito também, em torno de 1h30. Se a gente tiver com a casa cheia, 2 horas no máximo. Mas agendamento é mais rápido. Agora, doar sangue, até tem um slogan, né? Doa sangue, doe sangue, doe vida. Ele é muito importante, né? A doação de sangue é fundamental para várias situações. Então, quem está doando sangue está, de fato, salvando vida de outras pessoas, né, Juliana? E tem que pensar também que um dia pode ser aquele doador, pode ser todo cidadão, qualquer um de nós que vai precisar de alguma doação de sangue. Com certeza. A necessidade de doador de sangue, ela é constante. Porque nos hospitais a gente tem sempre pacientes que precisam dessas transfusões regularmente, né? Então, o doador de sangue, ele realmente salva vidas. E, Juliana, o Hemominas de São João del Rei fornece sangue para hospitais de São João del Rei também da região? Isso. A gente fornece para as cidades vizinhas, né? Então, Lavras, Conselheiro Lafayette, Barroso, Entre Rios de Minas, todas essas cidades aqui perto, a gente também faz o abastecimento, né? Então, é muito importante que a gente tenha o comparecimento dos doadores para que a gente consiga manter nossos estoques adequados para atender a todos que precisam. Vamos lembrar a idade das pessoas que podem doar sangue, por favor, Juliana. Pessoas entre 16 e 69 anos de idade podem doar sangue, né? Sendo que 16 e 17 precisa de uma autorização dos pais. E acima de 60 anos de idade, a pessoa tem que ter feito pelo menos uma doação antes dos 60. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação, viu, Juliana? Espero que as pessoas se sensibilizem e possam procurar o Hemominas para fazer a sua doação de sangue. Grande abraço. Um abraço, muito obrigado. Gente, é muito sério isso, né? As pessoas precisam compreender e sensibilizar da importância da doação de sangue. Hoje nós vamos doar, amanhã nós vamos precisar de sangue. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Tomara que não precise, mas pode acontecer. Eu sou um doador de sangue, né? Faço questão de sempre que posso e doar sangue. Não há nenhum mérito nisso, né? Faço porque eu acho que é importante. É um ato de cidadania da nossa parte. Não tem mérito nessa coisa de doar sangue, mas tem um ato de cidadania e de pensar no próximo. Agora, 9 horas e mais 10 minutos, 9:10, tem ouvinte para falar conosco. Alô, bom dia. Alô, bom dia, Fábio. Bom dia, Natália. Pois não, Natália. Natália do Guardamão. Opa! Alô? Alô, Natália. Eu gostaria de falar hoje, não desliga. Não desliga, não. Pode falar, Natália. Estamos te ouvindo. Primeiramente, bom dia a todos os ouvintes de São João del Rei. Pedir aí para que eles arrumem, que o pessoal lá, os moradores pediram para arrumar o semáforo do Tijuco, que é em frente da igreja São José, que não funciona, já pedi várias vezes, sabe? Nós estamos aguardando também aqui a poda das árvores aqui na Armênio Reis, né? Que eu já fiz os pedidos, estamos aguardando. E queria falar também para todo o pessoal aí de São João del Rei que eu estou trabalhando voluntário, porque uma pessoa perguntou se eu estou ganhando, porque estão escolhendo as pessoas para trabalhar nos bairros. Eu trabalho voluntário para o povo, sabe? Eu sou do partido aí, ajudei o Aurélio, eles não me chamaram, não me deram cargo nenhum, viu, gente? Nem o pessoal do meu partido não me considerou, sabe? Que a gente trabalha muito para esse povo, sobe morro, e eles não me deram nada, mas assim, eu estou trabalhando voluntário para o povo, viu? Tá certo, Natália, muito obrigado pela sua participação conosco, né? Pela sua contribuição aqui, trazendo esses problemas aí para que as pessoas possam olhar, né? As nossas autoridades possam olhar. Um grande abraço a Natália lá do Guardamor. 3371-7777, telefone está liberado para sua participação conosco e também você pode enviar uma mensagem de texto ou de áudio aqui para o programa 99940-9700. Deixa eu aqui fazer um agradecimento ao Cláudio Silva, lá da Prefeitura, e também ao pessoal da Secretaria de Obras. O problema que eu havia falado ontem sobre o passeio ali do João dos Santos, da Rua Eduardo Magalhães, próximo à Escola João dos Santos, que inclusive está lá em reforma, havia um buraco lá no passeio com uma caixa, o Cláudio mesmo disse que é uma caixa de energia elétrica, né? Então o problema foi resolvido, já passei por lá, o problema foi resolvido. Muito obrigado ao Cláudio, muito obrigado ao pessoal da Secretaria de Obras que resolveram esse problema lá no passeio ali na Rua Eduardo Magalhães, próximo à Escola João dos Santos. Agora são exatamente 9 horas e 12 minutos, 9:12. Quem havia ligado para nós é o meu amigo Chico Explosão, lá em Matozinhos, né? Famoso Chico Explosão. E o Chico estava bravo, reclamando aí dos buracos na BR-265. O ano passado, o ministro dos transportes esteve aqui em São João do Rio, agora esqueci o nome dos ministros, estava com ele na cabeça, eu esqueci. Mas o ministro dos transportes esteve em São João do Rio e disse que o governo federal iria fazer um tapa-buraco para resolver o problema da BR-265. Sobretudo, o trecho ali depois da cidade de Itutinga, chegando próximo a Lavras, a situação estava terrível, né? A 265 é a BR que liga São João del Rei a Lavras. E aí, o Chico Explosão estava dizendo que o problema não foi resolvido e que há muitos buracos aí na BR-265. Então, né, uma cobrança aí, nesse caso, é do governo federal, porque a responsabilidade da BR-265 é uma BR, é uma rodovia federal, então a responsabilidade é do governo federal. E aí, gente, é um problema porque pode causar muitos acidentes. A estrada estava horrível e diz que continua ruim. Quem falou comigo foi meu amigo Chico Explosão, lá de Matozinhos. Agora são 9 horas e mais 14 minutos, 9:14, tem ouvinte para falar conosco. Alô, bom dia. Bom dia. Quem tá falando? É o Mauro. Mauro, tá falando de onde? Tô falando aqui do Parque Real, do Bonfim. Parque Real. Por favor, Mauro, qual que é o problema aí no Parque Real? Eu tava precisando de um favor ou de vocês aí, ou do pessoal da área da saúde, que no mês de março, eu fui no médico lá no SEM, E ele me pediu uns exames. E nos exames que ele me pediu, eu fazia lá na UPA. Mas quando eu saí de lá, a recepcionista falou comigo que o retorno era com 4 semanas. Aí os exames só podiam ser feitos no mês de maio. Do dia 20 de março até 1º de maio, é quase 2 meses. Aí eu tive que pagar particular. Aí quando foi agora, semana passada, fui fazer um hemograma completo, aí eles mandaram para a UPA. Só que os exames vai fazer a partir do dia 22 de maio. Fiz a semana passada a consulta, o pedido. Só a partir de 22 de maio, quase 2 meses de novo. Ô Mauro, aí, você... Pra gente, Mauro, hein? Você consultou onde? No 100, a primeira vez. Ah, no, não, agora. Porque a primeira vez você já fez o exame, já pagou. Mas agora, onde pediram o hemograma completo, onde foi a sua consulta? Eu fiz um postinho do Bonfim. Ah, lá no Bonfim, na unidade de saúde do Bonfim. Foi lá que o médico te pediu o hemograma completo, né? Isso. Aí te encaminharam para a UPA, porque agora tem um laboratório na UPA. Na UPA, você já colheu o sangue? Mauro, você já colheu o sangue? Não, eu vou fazer dia 22 de maio. Ah, 22 é que você vai colher, né? Tá certo. Então, marcaram para você colher o sangue dia 22, tá bom. Nós vamos saber da Secretaria de Saúde essa situação e depois pode ficar ligado que assim que tiver uma resposta, a gente traz aqui para você. Tá bom, Mauro? É, se tiver alguém que fazer o favor de ver pra gente, se a gente pudesse fazer mais rápido, era melhor, né? Tá certo. Você mora aí no Parque Real, tá bom. Nós vamos levar esse pedido seu para a secretaria. Muito obrigado, viu, Mauro? Muito obrigado e um ótimo dia. Que Deus abençoe vocês. É só você ficar ligado aí que assim que tiver a resposta, a gente vai falar aqui. Um abraço aí. 9h16. Por nada. 9h16, 9h16. É, você tá ligado com a gente, tá indo embora, né? Deixa eu trazer só uma reclamação aqui. Luzes apagadas na ponte do Teatro Municipal. Então, bem no centro de São João del Rei, temos algumas luzes apagadas, aquelas luzes que foram colocadas ali no Teatro Municipal. Então, muito obrigado a você que está ligado com a gente, a você que acompanhou o nosso programa nesta manhã de quinta-feira. Quero lembrar para você que o programa Cidade em Foco volta amanhã, a partir das 9h. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, que eu vou na companhia de Deus e até lá! A Rádio São João del Rei apresentou Cidade em Foco. Os problemas da cidade têm vez e voz no Cidade em Foco. São João del Rei região contam agora com o maior centro especializado em tratamento de olhos das vertentes. Hospital de Olhos de São João del Rei, sob a supervisão da doutora Karina Meneghini. O hospital conta com os melhores aparelhos e mais modernos exames para a correção dos problemas de visão. Centro cirúrgico de alto nível, oftalmologia, infantil, estrabismo, glaucoma, cirurgia de catarata, ceratocone, retina, plástica ocular, medicina da família e muito mais. Atendemos vários convênios. Hospital de Olhos de São João del Rei, Rua José Carlos das Neves, número 60. Próximo ao Corpo de Bombeiros, telefone 3371-7829. WhatsApp 98883-7829. São João del Rei AM. A rádio da nossa história. Conexão Cidadã, um bate-papo direto com a administração municipal para você ficar por dentro de tudo que está sendo feito para o desenvolvimento da nossa cidade. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Conexão Cidadã. Eu sou o Juan, da Comunicação da Prefeitura, e hoje nós temos um programa super especial. Está aqui comigo o Gerson, o chefe das regionais, e a gente vai falar um pouquinho de como está sendo as visitas que o prefeito e todo o secretariado vem fazendo na zona rural, nos distritos, e está sendo um marco na administração. Bom dia, Juan, bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cidadã. É com muita alegria, um prazer enorme estar aqui, tá, Juan, nesse programa maravilhoso, com tanta audiência, tá bom? Gerson, conta pra gente um pouquinho como que funcionou a criação desse cargo da chefia das regionais, junto com os outros assessores que cuidam diretamente dos distritos, dos bairros, como ficou essa divisão, como que vocês fazem esse mecanismo aí no dia a dia? É, o Aurélio e o Rogério dividiram a cidade em 10 regionais, não existiam esses cargos, comissionados e essa secretaria, né, que cobre toda a cidade. E ele dividiu em 10 regionais, sendo 5 distritos, que é Rio das Mortes, São Sebastião da Vitória, Cajuru, Camburu e Boabas. E dividiu os 5 bairros para atingir a cidade toda, que é Colônia, Matuzinhos, Fábricas, Tijuca e Centro. E nós temos assessores nessas regionais para pegar todas as demandas. É buraco na rua tal, roça não sei o que, e campo tá com mato, saúde não sei o que, educação, todas as áreas. Eles passam para mim essas demandas e a gente já manda direto para o secretariado. Bacana, Gerson. Eu mesmo tenho ido na zona rural, a gente vê a população abraçando a ideia, os espaços ficam lotados em escola, em pátio de igreja. Tem reunião aí que dá mais de 100 pessoas, né? Óbvio. Estamos lá, tem um cafezão pra gente depois. E eu acho muito bacana isso, essa presença do secretariado, do prefeito, perto da população, tentando entender as demandas. E esse é o objetivo principal, né? É, o objetivo principal é porque é o seguinte, a nossa zona rural sempre foi abandonada. Nunca prefeito, secretariado participou na zona rural, marcou a presença. Então, quando eu e o Aurélio nós fizemos a campanha junto, desde abril, foi 6 meses, nós fomos de casa em casa, em todas as comunidades na zona rural. E aí o Aurélio e o Rogério viram a necessidade imensa que tem a zona rural, que foi abandonada por muito tempo. Então, essas reuniões nós fizemos para população conhecer a nova administração, Aurélio, Rogério e secretariado, mas principalmente para a administração conhecer as realidades da nossa zona rural. Porque o secretariado ficava aqui na cidade e nunca ia na zona rural, entendeu? Então, acho que o principal é isso. O secretariado conhecer a zona rural e o pessoal da zona rural conhecer a nova administração. Bacana. E a gente tem sido recebido com muito carinho por todos eles. Tá muito legal ver esse entusiasmo de todo mundo quando a gente chega, quer conversar, quer colocar as demandas. E como que você vê essa participação do próprio pessoal? O que eles estão sentindo com a presença do secretariado, do prefeito, indo diretamente conversar com eles ali? Você vê a presença de muita gente, muita demanda, eles separam perguntas, eles se organizam. Como é que funciona? Hoje a zona rural, a gente está sentindo a esperança de mudança, né? Como nunca foi feito quase nada para a zona rural, o pessoal está com muita esperança, então por isso estão participando, estão marcando presença nas reuniões, eles mandam sempre as demandas, a gente já passa isso para o Aurélio, para o Rogério, para o secretariado. Então, aí estão com esperança de mudança, né? Eu acho que isso é muito importante, então por isso que estão... Para a cidade toda, né? Para a cidade toda, né? Mudança. E o Rogério, a vantagem do Aurélio e Rogério, graças a Deus, todas as reuniões não prometeram nada. Entendeu? Eles estão fazendo o que acham que vão dar conta de fazer. Não promete asfalto, não promete ponte, não promete nada. Coisas que as administrações anteriores prometiam e não cumpriam, né? E quais são as principais demandas que a gente consegue observar? Estrada. Estrada, né? A principal, acho, da zona rural é a estrada, né? Porque nas estradas é que tem a saúde, tem a educação, tem o transporte de leite, transporte de ração. Então, se não tiver uma boa estrada, o pessoal da zona rural não tem como vir na cidade, né? Então, o principal é a estrada, né? As estradas vicinais. E uma coisa que eu falo muito com a Aurélia, a gente tem uma grande dificuldade, Juan, é o seguinte, é a prefeitura não poder arrumar a estrada da principal até na casa do produtor. A Aurélia tenta ver se consegue fazer isso. Por quê? Se não arrumar a estrada lá da casa do produtor, ele não tem condição financeira de arrumar. Principalmente produtores da agricultura familiar. Uhum. São agricultores que tiram menos leite, que produzem menos. Sim. Ele não tem condição financeira de arrumar essa estrada. Então ele precisa de um apoio da prefeitura. E a prefeitura não pode arrumar. Não está dentro da lei, né? É proibido arrumar. Mas a gente está vendo uma saída para isso. Porque se não arrumar, o escolar agarra lá na pé da casa da pessoa. O caminhão do leite agarra lá. Falando nisso, eu tenho percebido nas reuniões uma ideia que a Aurélio teve, que foi sensacional, parece que é uma jogada de mestre para a gente conseguir realmente atender as demandas da zona rural, que é a criação, a regularização das associações de cada distrito e zona rural, e assim a prefeitura vai ter uma parceria e eles vão trabalhar em conjunto, né? A associação tendo mais autonomia para conseguir trabalhar no dia a dia ali que está próximo do morador, né, Gerson? Porque a ideia é a seguinte, que o Aurélio fala é que a prefeitura hoje não tem condições de arrumar as estradas rurais. Nós temos quase 5 mil quilômetros de estradas de terra no município de São João del Rei. Então, nós temos condições. Nós temos duas ou três patrões. para arrumar. Então não tem condições. Então a ideia do Aurélio é repassar esse dinheiro para as associações, todas organizadas, todo um dia, né? A Clélia da agricultura está dando maior apoio, a Tininha da assistência social também. Então a ideia é repassar esse dinheiro para a associação contratar conserva, a associação contratar a máquina, patrol, porque muitos produtores já arrumavam a estrada de graça. Então agora eles vão ter condições de receber para arrumar as estradas. Entendeu? Eu acho que vai ser uma parceria muito boa, né? Não e só nas estradas, mas em tudo também, né? E na autonomia, né? Ali para o produtor, a gente vê o Aurélio falando nas reuniões, aconteceu um problema, caiu uma árvore, uma estrada, né? Abriu um pedaço. Até a patrol se deslocar daqui de São João del Rei, ou ela tá lá no Valo Novo, vai ter que ir pro Caquente. Mas lembrando também, Juan, uma coisa muito importante que o Aurélio deixa claro, a associação não é obrigada a fazer isso. Sim. Ela vai ter o livre-arbítrio de fazer ou não. Só que ela não fazendo, vai depender da prefeitura, uma data que a prefeitura vai poder arrumar. Você entendeu? Então isso tem dado muito certo. Porque, por exemplo, ele pegou Barbacena, acho que o prefeito, chamou ele, foi lá fazer uma visita com várias pessoas. Sim. E viu que dá certo na associação. Então hoje uma obra que ficaria para a prefeitura 400 mil, a associação consegue fazer por 150. E além disso, ela fiscalizar. O importante vai ser isso. A associação, os moradores é que vão fiscalizar. Essa empresa não deu certo, vai trocar, a empresa vai para outra. E a prefeitura não pode fazer isso, entendeu? O processo licitatório. Exatamente. Então acho que vai ser muito importante isso. Conexão Cidadã. Legal, nós visitamos muitas regiões, muitos distritos. Não, zonas... muitas não, só 10 por enquanto. Falta mais 10. Foram 3 meses intensos até aqui. Eu já andei bastante por São João del Rei, não sabia que São João del Rei era tão grande, né? Em extensão territorial. Nós visitamos Cajuru, Zoeira, Valo Novo, São Sebastião da Vitória, Caquente, Engenho de Serra, Cedro, Pombal, Bengo, Patronato, Caxambu, Caburu, Emboabas, Cananéia e Montevidil. É lugar pra caramba, né, Jéssica? Você quer ouvir os outros que faltam? Então, passa pra gente a agenda de quais faltam ainda pra visitar, que a população deve estar ansiosa, né? Dia 3 de abril, numa quinta-feira, às 18 horas, vai ser no Fé, Cunha e Cruz das Almas. Vai ser lá na Capela do Fé. Depois, dia 8 de abril, terça-feira, lá no Januário. Também lá na comunidade do Januário. Uhum. Depois, dia 15 de abril, vai fazer Morro Grande, Nossa Senhora Aparecida, comunidade Nossa Aparecida e o Cavoeiro. Vai ser lá na igreja, lá no Morro Grande. Depois, dia 23 de abril, às 18 horas, vai ser no Mumberra, Trindade e Brumado. A reunião vai ser lá na Trindade, Salão Paroquial. Depois, dia 30 de abril, vai ser lá na comunidade do Canela. Vai ali pertinho do Rio das Motos, ali na quarta-feira, a partir das 18 horas. Depois também vai ter dia 5 de maio, vai ser lá nas Goiabeiras. Tem muitos problemas de água lá, de energia. 5 de maio, às 18 horas. Depois vai ser segunda-feira, dia 12 de maio, lá no Chaves. Chaves e Farinha Podre. Você já tinha visto falar? Não, eu tô tentando aqui não reagir. As comunidades rurais são abandonadas. Duas comunidades, provavelmente, são abandonadas. O Chaves, Farinha Podre e o Caxambu. Porque é divisa com o Conceição da Barra, o Caxambu. E o Chaves divisa com a Madre Deus. Então, faz Madre Deus é que faz tudo, quase tudo lá. Madre Deus que faz no Caxambu, Conceição da Barra. Mas o Aurélio tá querendo mudar isso pra gente ajudar muitas comunidades. Graças a Deus. Depois, dia 19 de maio, vai ser lá na Vendinha, perto do Cajuru. Esse aí eu acho que eu já fui na campanha. 26 de maio, às 18 horas, vai ser lá no Rio das Mortes. E dia 2 de junho, Cruzeiro da Barra. Finalizando, então são 10. Finalizando. Até junho, dezembro, então, nós temos uma agenda até 2 de junho. por semana. Zona rural. E olha, gente, a gente tem chegado em casa 11 horas da noite, pra mais, porque a reunião começa às 6, atrasa às 7. Mas vale a pena. E aí vale a pena, é bacana demais. E o café compartilhado, cada um leva uma coisa. É verdade, né? A comunidade se une, cada um leva uma coisa. Eu vejo ele chegando, cada um com uma sacolinha de alguma coisa. Ontem teve quibe, teve queijo, até cachaça tá tendo, viu? Tem? Ouvi dizer que tá tendo. Não pode ter, não. Será que corta, então? Não. Então não corta, não. Ô, Juan, eu posso dar um recadinho sobre iluminação pública? Claro. Graças a Deus, nós estamos clareando nossos distritos e nossos bairros. As Cigedas têm feito um trabalho maravilhoso, nós temos levantado as demandas das lâmpadas queimadas, né, nos distritos, aqui nos bairros. Então a pessoa que quiser, que tiver uma lâmpada queimada, tá? Não precisa nem na prefeitura. Do poste, né? Do poste. Ela pode mandar um WhatsApp com o nome da cidade, o nome da rua, uma referência e o nome da pessoa. Por 3199-222-0496. Repetindo então, 3199-222-0496. Exatamente. Aí é só mandar uma mensagem, a pessoa vai ter Cigedas, tem 5 dias para trocar essa lâmpada. Se caso não trocar, aí ela pode nos procurar. E ela procura por onde? Pelo WhatsApp da prefeitura, que tá anotado aí também. Então, 3293-618-0119. Nesse WhatsApp, vocês podem mandar fotos, todas as demandas referentes a toda a cidade, né? Tem um buraco, tem um vazamento no Damai, tudo que tiver acontecendo, vocês mandam diretamente para esse WhatsApp, que tem pessoal lá para responder vocês o tempo todo e conseguir atender essas demandas. Bom, Gerson... Tem mais um recado. Então pode mandar. Posso mandar o recado? Uhum. Então, pessoal que quiser mandar as demandas, tá? Tá, Juan? Eu vou falar da cidade também, pode falar? Sim, rapidinho. Claro. Ó, lá no Cajuru é a Franciele e a Claudineia. Lá em São Sebastião da Vitória, a Lady L e a Andressa. No Rio das Motos, a Maria do Carmo. Lá no Imbuabas, a Iraci e a Luciana. No Caburu, pode ser comigo. Pode ser comigo mesmo. É, lá no Canelo, Januário e Goiabeiras, a Alessandra, tá bom? Então é o seguinte, e é na Colônia, a Simone, no Matuzinhos, o Capela, na Fábricas, o Vaninho, Tijuco, a gente pode ser o Barão, tá? E no Centro, a Patrícia. Nós temos feito muita coisa boa, tá, Juan? Legal. Os distritos, tá? Já limpamos o Cajuru todo, as escolas, o BS, o Emboabas. Então essas reuniões têm tido retorno. Tem tido retorno. Já estamos... Ó, no limpar o depósito de água em São Sebastião da Vitória, acho que tinha 5 ou 6 anos que não limpava. Olha. De Januário também. Graças a Deus. Então eu quero agradecer muito a todo o secretariado, ao Damai, todo o pessoal que todo tem dado uma... Tem empenhado, né, nas demandas. E nós temos com mais de 2.200 demandas, mano. Nossa, a cidade estava abandonada. Estava abandonada. Buraco em todas as ruas, problema do Damai em todas as ruas, mato. Pra você ter uma ideia, pra roçar a cidade inteira, nós tínhamos 5 roçadeiras. Pra roçar a cidade inteira e os distritos, zona rural todos. Então o que a gente quer pedir pra população toda de São João del Rei, um pouquinho de paciência. Né? Hoje eu tive conversa com o Coutinho, vai ser feito tudo, mas um pouquinho de paciência só. Porque agora que nós estamos entrando com a parte de licitação, para comprar as ferramentas, para comprar carrinho de mão, pá, enxada, que não tinha nada. É. Entendeu? Então um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas fora isso, já está sendo bem legal presenciar todas essas reuniões, ver a comunidade engajada, trazendo as demandas e respeitando ali, né? É muito bacana ver todos eles ali com muito respeito, conversando com o secretariado, com o prefeito, tendo esse contato direto. Isso. E trazendo as demandas, quais são as necessidades. Bom, esse foi mais um Conexão Cidadã. Estivemos aqui hoje com o Gerson, chefe das regionais, que faz um trabalho muito bacana, atendendo todas as demandas dos distritos, zonas rurais e também dos bairros, né? Tem uma equipe grande aí de assessores que cuidam cada um de uma parte da cidade, que é uma cidade grande, São João del Rei. Tem uma extensão territorial enorme, né? Enorme. Ô, Juan, eu que quero agradecer, né, ao Conexão Cidadã, né? Muito obrigado pela oportunidade. E eu quero agradecer muito a minha equipe. Minha equipe tem feito um trabalho maravilhoso. Até de noite estão trabalhando para pegar a lâmpada que estão queimada nos postes. Muito obrigado a toda a minha equipe das regionais. Estão de parabéns, estão fazendo um trabalho maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês. E muito obrigado ao Aurélio Rogério e ao Coutinho, né? Por ter me dado essa confiança, esse voto de confiança em colocar no cargo tão importante para a cidade. Isso aí. Até o próximo Conexão Cidadã. Já ficou em dia com o IPVA 2025? É 100% digital, mais fácil e eficiente. Basta baixar o MGAPP no seu celular para emitir a guia e ainda conhecer mais de 100 serviços digitais de trânsito disponíveis. Seu IPVA contribui para melhorias em todo o estado. Fique atento ao vencimento da terceira parcela, de 7 a 11 de abril. IPVA 2025. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Minha CNH, Minha Vida, está em São João del Rei, na Autoescola do Povo. Auxílio na sua habilitação na Autoescola do Povo. Chegou a ajuda que você precisava para tirar sua habilitação em São João. Agora você vai tirar a sua CNH com uma ajuda especial da Autoescola do Povo. Visite nossa unidade ou entre em contato pelo WhatsApp 32 99944 2211, Rua Doutor Balbino da Cunha, 15, Centro, São João del Rei. Minha CNH, Minha Vida. Sua chance de realizar um sonho na Autoescola do Povo. A